Seu Presidente Carlos Filipe Camila, já a partir de amanhã que acontecem as festas do Concelho de Ceia, esta é então uma iniciativa que promete animar o Concelho e a cidade. Quais são as suas expectativas em torno de mais uma edição deste certame? As expectativas, como deve calcular, da nossa parte são grandes e nesta circunstância pensamos não só animar o Concelho e a cidade, como também a própria região. Nesta circunstância, a ceia estará em festa entre os dias 15 e 18 de agosto, naquilo que tem como principais atrativos o vasto programa musical que dá vida ao Centro Histórico da Sé do Concelho, na área envolvente à Praça do Município. Perguntava-lhe também que este é um certame que tem exatamente início no dia em que também a cidade de Ceia celebra e leva a efeito os festejos do dia da celebração religiosa da padroeira, da festa da Nossa Senhora da Assunção. Sim, nós estamos exatamente nesta, que é a sexta edição das festas, que tendem a mobilizar empresários, a própria população em geral, e também as associações, e nesta circunstância nós sempre achamos por conveniente levar por diante, até porque fizemos uma nova recolocação, digamos, das datas em que as festas são levadas por diante, e achamos por conveniente exatamente comungar aquilo que é a festa religiosa da cidade, exatamente com a festa de Nossa Senhora da Assunção. E ela inicia-se exatamente, ou elas iniciam-se a 15 de agosto, data coincidente exatamente com esta iniciativa. Nestas circunstâncias haverá todos os festejos, digamos, religiosos associados, desde a missa que acontecerá exatamente na manhã desse dia, havendo em primeiro lugar aquilo que é uma arruada da própria fanfarra dos bombeiros voluntários de Ceia e também um desfile da banda filarmónica de Loria, que está associada exatamente aos festejos e cuja organização desta componente religiosa, ela é toda exatamente da comissão de festas associada exatamente a esta iniciativa. Durante a tarde haverá também uma missa solene, exatamente às 18 horas, que são abrilhantadas exatamente também pelos, quer pelo coro da Banda Filarmónica de Loriga, a iniciativa da parte da manhã, e à tarde no coro que está associado à Nossa Senhora, portanto, da Assunção. E depois haverá uma procissão no pós-missa solene que encerrará, diria assim, o contexto daquilo que são as festas religiosas. Há aqui uma separação entre o religioso e o profano, como não poderia deixar de ser, num respeito mútuo por aquilo que são os responsáveis subjacentes, portanto, a esta iniciativa. De um lado, logicamente, a Câmara Municipal e todas as parcerias que transportam exatamente para a realização das festas de concelho, e a Comissão e, logicamente, a própria Comissão Fabriqueira da Igreja, com o seu principal responsável, o Padre Joaquim Pinheiro, onde, com certeza, à semelhança daquilo que é o passado, conseguimos perfeitamente consertar aquilo que é a obrigação e a participação e, maiormente, os próprios limites subjacentes à realização destes festejos. Muito bem. Sr. Presidente da Autarquia de Ceia, portanto, esta é uma festa, estas festas do Concelho já vão na sexta edição. Em Santos falou da preocupação que há no sentido de promover o Concelho, também de apoiar o comércio local, os empresários. Portanto, esta também será uma oportunidade de negócio. O certame vai contar também com alguns expositores. Sim, vai contar com expositores, vai efetivamente também levar por diante aquilo que são a componente de gastronomia com as tradicionais tasquinhas de comes e bebes, como é comum nós efetivamente referenciarmos, e vários espaços expositivos para empresas de diferentes ramos de atividade, numa mostra daquilo que é o potencial de serviços e produtos, artesanato e animação de rua do nosso concelho e não só. Também destacar a exposição Casa, que uma vez mais ocupa as galerias da Casa Municipal da Cultura, numa organização também comungada com a Associação Empresarial da Serra da Estrela. Muito bem. A exposição bem. Apresentará também várias soluções de decoração, de espaço de uma habitação, deste mobiliário, a louças, a objetos de decoração e arranjos exteriores, sendo também aqui protagonizada por um conjunto de empresas senenses que também, e é bom que efetivamente nós também em momentos como este possamos trazer à Alissa, estou a falar da Flor Estrela, da AGM Centro Ótico, do Brasileiro, FETES com Store, também da Movicei, do Muito Menos, do Cerame Designs, do Ricardo Mota Limitada, do Ceia Decor e da Útil Decor. Muito bem, Sr. Presidente, tal como em anos anteriores, houve uma preocupação no que toca ao cartaz deste certame, das festas do Conselho, de trazer grandes nomes do panorama nacional. Sim, essa foi uma preocupação que nós achámos por conveniente e de uma forma muito clara trazermos um conjunto de grupos que são top 10, diria, em termos nacionais e, portanto, entre os dias 15 e 18 de agosto teremos os The Gift, o Jimmy P e Peruca, Carolina Adelande e o Resistência. Portanto, cada um nestes dias de 15 a 18 e depois dizer também que haverá programação no antes do palco principal efetivamente abrir, com aquilo que são associações e instituições do nosso concelho e depois, relativamente ao momento seguinte, ou seja, em termos de ocupação do espaço da noite, acontecerá também com DJs que estarão durante esses 4 dias também connosco e com todos aqueles que acharem por conveniente passar este espaço temporal diário ou noturno, como queiram interpretar, com todos nós, trazendo os seus amigos, confraternizando com aqueles que há mais ou há menos tempo eventualmente também o são e que muitas vezes as questões da vida nos têm separado durante um largo espaço temporal em termos do ano e que se aproveitam exatamente estas férias para que os reencontros efetivamente aconteçam e a comunhão de amizade possam também ser levadas por diante. E continua a apostar na entrada livre para estas festas do concelho? Sim, como é óbvio, mesmo em termos de questões logísticas, aquilo que é o nosso pensamento em torno entre o deve e o haver daquilo que seria colocar as entradas pagas para este certame, do nosso ponto de vista e em termos da nossa forma de ver e de analisar a gestão, diria da coisa, nós achamos por conveniente que não possamos ir por aí, porque o retorno não é um retorno, diria, significativo. É evidente que muitas vezes se diz, quando as pessoas não pagam também, não apreciam exatamente todo o esforço que possam estar subjacente à reunião destas características e desta capacitação de espetáculo a trazer, portanto, para as festas, mas a verdade é que os munícipes, de uma forma geral, durante todo o ano, também contribuem de uma forma direta ou indireta para os cofres do município e, portanto, no todo, há que criar as condições do lado do município para que uma ação como esta possa ser levada por diante. É aquilo que temos feito num passado, diria, num passado próximo, tivemos experiências diferentes em passados mais longínquos e, por isso, a decisão é uma decisão em consciência e que nós vamos continuar a levar por diante. Muito bem. Sr. Presidente, em anos anteriores, sempre grandes multidões a assistir a estas festas do concelho. Já tivemos também a oportunidade de testemunhar isso mesmo. Este será um modelo a manter no concelho de Saia? Neste contexto, com estas pessoas e comigo como principal responsável pelo município, não vejo razões para que eventualmente ao momento possamos alterar aquilo que nos tem trazido um valor acrescentado enorme e um grau de satisfação também. Nós, quando falamos de uma sexta edição, não significa que tenhamos levado por diante eventos desta natureza só nos últimos 5 ou 6 anos, não, o que estamos exatamente a referir foi uma opção que na altura foi feita, com deslocalização da própria feira de uma parte da cidade, exatamente para esta componente do centro histórico da mesma, e houve uma aceitação enorme por parte dos nossos munícipes, por parte também daqueles que nos visitam durante este mesmo período, e o próprio retorno, quer das associações, quer exatamente dos empresários, num contexto de uma iniciativa como esta, tem sido francamente positivo e, portanto, há que melhorar aquilo que estamos a fazer, como é óbvio, porque nunca estamos na escola do ótimo, mas tentamos sempre caminhar na organização por via de encontrarmos um espaço de excelência no contexto do desenvolvimento desta mesma ação.